Aracaju, Haxana 5022, controle 120, decimal 80. Correto, chama pronto, parte 3. O 649, o Jorge Leite, é portão 2. Tô a 60, gol. São Salvador, gol, gol, gol, meu, informa o término do rebote. Parte 1, no posição 6. Gente, gol, gol, Camilo. Obrigado, bom dia. Go 1865, search for takeoff runway 10, range 160 degrees, 7 knots. Search for takeoff runway 10, go 1865. Solo Salvador, Mike XG, Charlie, pode adentrar pátio 1 para posição 9? Afirmo, Mike XG, Charlie, reporta finalizando posição 9. Grato, firmando, reportando o tempo. On 865 airborne at 59, departure Salvador Control 120 decimal 8. 120 go 1865, good day. Salvador Control, good morning, go 1865. Go 1865, radio contact, flight 2 level 360, Arbor departure. 360 on Arbor departure, go 1865. Tio, 59 partir de autoridade, chama o táxi. Ah, não. Aí é um dos dois. chamada. Chama 6211, chama Recife no 3325. Confirmando, chama Recife no 3325. Seja mais correto. Bom dia, Salvador, bom dia, Sacar 6570, autorização Recife, informação hotel. Bom dia, Sacar 6570, prepare a PUC, aguarda. Escuta, 6570. Solo, Salvador, Mike XV, Charles, mais uma vez a bosta, graças, bom trabalho. Gente, Mike XV, Charles. Sim. 973, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 170 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, decolar 70. E 5973, decolado ao Zuno 0, controle Salvador no 20 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. 5973. Bom dia, ouviu 5973, livrando 1500 pés para 330. Na PUCA. E o 5973, contato radar, sou para o 330 via saída PUCA. Para o 330 via saída PUCA, 5973. Salvador 6570. 6570 autorizado, Recife, nível 350, apenas 17 aerovia, decolagem 1-0, curva esquerda, Pulca de Amaracaju, perfil de saída, 5053, 120-80, controle. Autorizado, Recife 350, apenas 17, saída Pulca Aracaju com curva esquerda, decolando a pista 10. 5053 ao transponder, 2080 controle. Correto, chama pronto. Chama lá. Metria. Subir agora. Papatango Lima, Hotel Tango, ciente da informação, hotel, missão transporte de firma. Papatango Lima, Hotel Tango, acione a identificação. Lima, Hotel Tango, voo diverso ISAP, descendo para o 050. Boa noite, direto ITAP, descendo para o 050, Lima, Hotel Tango. Lima, Hotel Tango, número 1, na aproximação, velocidade atmosférica, reporta iniciando a redução. Reporta iniciando a redução, vou botar no Lima, Hotel Tango. Salvador, bom dia, voo no 755, com informação, hotel. 1755, acionei a identificação, desça para o passo no prédio de chegada bom, redução para 2509, segue como número 2. Gente, reduzindo agora, 2509, desça para 4000, via bom, ficou 570 autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 5973, chama Recife no 2285. Confirme Recife 1285. 1265. 12685, nota 3. A hora que a gente partir. Para o pushback, acionamento Rio 5975. Aguarda, Rio. tráfego Salvador, bom dia, Bono 759, tem informação Índia, portão 612, autorização Guarulhos. Bono 759, qual foi o horário do plano? Aos 35 da próxima, daqui 15 minutos. Ok, assim que chegar no sistema, chama para a COP, mantém a escuta agora, prepara da El. A sua escuta da El, obrigado. Aeronave da APTA, que já finalizou, está pronto para iniciar o táxi. Aqui, autoridade, Rio 5975. 11, Samparo 2, no PES, o ajuste 020, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Ah, eu vou lá direto do 1, o reporte está estabilizado, autorizado ILS, X-Ray da 10, para passar com o Limotel Tano. Para o táxi, vai precisar cargo 6570, POB de 02, alterna Salvador, com 2 horas e 50. Para o cargo 6570, táxi em frente, segundo direita, via Índia, ponto de espera, Chimé Torre, 1-9-3-9-5, ajuste na 020, bom voo. Direita 20, táxi em frente, Índia, ponto de espera, Torre 1895, ASA 6570, bom dia. Reduza para 220. 220, Gona 755. Qual é o seu desvio, Lima Delta? A proa de Duna seria a sua esquerda, na proa 070. Eu estou mantendo agora a 090. Está corrigindo, Lima Delta. Salvador, Mike Bravo, né? Firma? É o Mike Bravo Yankee. Na remota 1-3, solicito autorização de reporte para o gate 1-0 aqui no pátio 1. Da remota 13 para a posição pro gate 1-0, está autorizado, o Mike Bravo Yankee chama ao término. Ok, autorizado, chamar ao término, Mike Bravo Yankee. Absa cargo, 6570, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 099. Ali decola 1-0, absa cargo, 6570. Para o táxi do Rio, 5975-03 a bordo, 3 horas de altura, Via Alterna, Natal. Copa B? 03. Em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 1-8-95, a gente na 020, bom voo. No 020, bom dia. 4, ciente da informação, hotel, chegada a mar. 1-0-9-2, espera o nível de voo 050, via chegada a mar. 050 Panamá, informa que devido formações da matéria magnética 050 aproximadamente 30 minutos. Porta no final do desvio, gol no 092. Reporta no final do 092. Gol no 755, reduza para 200. Isso para 3 no péssimo, ajuste no 020. 1020, reduzindo para 200 nós, descendo para 3000. Está livre da restrição em pelo? Está livre da restrição de altitude, o gol no 755. 755, obrigado. Azul 4234 para Recife, autorizado 350, via Perdiluna 7, na coluna 0 por esquerda, Puca de Maracaju, aciona 5066, controle 120, decimal 80. Correte, chama pronta. Tô em Salvador, comandante Lima, até o Tango. Tô em Salvador. Estabilidade final da 10 LS. Seguinte, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso Lima, até o Tango. Aguardando a autorização Lima, até o Tango, 755. Prossegue para pouso pista no zero, Lima Del Tango. Afirmo no zero, Lima Del Tango. Gente. Mantenha o ponto de espera. Motel Tango, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 119, pista molhada. Pouso autorizado, 10, Papa Tango, Lima, Del Tango. Salvador, muito bom dia, espera 99750, autorização 3230 CC. Salvador, gol 1755. 955, chame a torre, 1-1-8-9-5. 895, bom dia. Tração Nenim, aciona 5055, controle 120, decimal 80. Autorizado Teresina 320, decolador 90 com a primeira esquerda na Pombo Nenim. Primeira peso 20, aciona 5055 e controle de saída 20899. Corretima, pronto, federal. Retornando a rota proa de Duna. Positivo, desça para 2000, ajuste no 020, voz Duna, autorizado ILS, aguarde transferência. Autorizado Duna, descida 2000, 1020, repasse estabilizado, aqui feita 10, Duna 092. 5, vai para o seu externo, trem checado. Bom dia, Golo 755, tráfego avistado, continua a aproximação, pista no zero molhada. Na vertical sem chuva, vento 1,50 graus, 1,4 nós, ajuste de altímetro no 020, aguarde, pista livre. 1020, aguarda, gol no 755, obrigado. Papa Tango, Lima, Hotel Tango, no solo 31, libere pista à direita via taxi Eco, chame solo 121, decimal 1. Vai liberar a direita na Eco, vai chamar solo 121. Papatango Lima Taltango. Boa. 14, 995, ajuste na 020, bom voo. Alô, Papatango Lima Taltango. Papatango Lima Taltango, bom dia. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, contornar o terminal de passageiros. Reporta novamente na taxi Lima, Lima Hotel Tango. Autorizado táxi via Alfa, Juliette, terminal de passageiro, vai reportar na Lima, Lima Hotel Tango. Dona 649, prepara a Dael e aguarda a cópia. Dael? Salvador, Mike Bravo, Yankee, concluiu o reboque aqui com 210. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Gente, bom dia. Correio 5975, autorizado LR, uma terça, pelo zero. No solo 34, libere pista direita via taxi Foxtrot, chame solo, frequência 1-2-1, decimal 1. Liberando a Fox, solo 2-1-1, gol 1-7-5-5. Por Índia, bom dia. Serra Índia com Índia, para Serra Índia com Índia, sobrevoo em Salvador, está na vertical da BR-324, vai até a rótula do Abacaxi, para sobrevoo no Iguatemi, alocado 0195, Mike Filha de Romeu. Gente, prossiga 500 pés, sempre na escuta. Para sua informação, a aeronave da Gol, o equipamento é um 737. Está a 9 milhas para passagem sobre o marcador externo. E descida para 2 mil pés em aproximação para pouso na pista 190. Informação para o Mike e Juliette Romeu. Assistente, o Mike e Juliette Romeu. Sem interferir. Gol 10092, para sua informação, helicóptero ao norte de Simbra. Mantendo 500 pés. Em voo visual, obviamente, e não irá interferir com a sua aproximação. Gol 1092. Ciência do tráfego sem visual, gol 1092. Lima, Mike, Quebec, o cruzamento vai chamar 10895, Papatango, Lima, Tantan. O 759 some novamente? Na escuta. A gente está com um pouco de dificuldade de encontrar o plano, senhor. É, esse plano é o repetitivo? Afirmativo. 11980. Positivo. Graças, Juliette Romeu. Afirmativo, 1035. Estabilizado, X-ray da 10, gol 1092. Controle Salvador. Muito bom dia, Rio 5975, transfere. 895. Foi sobremento do lado, compreendeu, reportar a torre 1895, gol no 092. Positivo, chama a torre. Seja. Controle Salvador, Rio 5975, transferindo. Bom dia, gol no 092, 3 milhas do Índia Serra, estabilizado o X-ray da pistão no zero. A companhia entre em contato com a sala IET para verificar o que aconteceu, tá ok? Tá ok, vai entrar em contato, obrigado. Tá. Gente. Golo 649, pronto para cópia? Pronto para cópia, golo 649. Autorizado por seguro, nível de voo 360, via pêndulo 44, da El Leda Bidev, a subida, primeira curva à direita. Código 5067 e o controle 120, decimal 8. 360 autorizado por segura, rota é ampla no 44. Saída da El, Leda, Bidev, primeira curva direita, na coluna da 10. Responde 5067, controle 208, segundo 649. Correção para posicionamento. Já está pronto para o pushback acionamento, segundo 649, posição 2. Posição 02, mate principal autorizado, chamo para o táxi. Para o estacionamento, nós vamos para o táxi, segundo 649. Se espera da táxi aí, Oscar, reporte pronto. Torre, gol no 092, confirma o vento? Confirmo, 140 graus com 20, 20 nós. Ciência, grato. O meu teste deve ser alinhar e manter isso no set. Como via, azul 4981, cruzando o nível 325, tem informação ainda. Azul 4981, desça para 8000, ajuste no 020, autorizado, chegada bom. 108000 no 020, chegada bom, azul 4981. Gente, até o José Serra, fica atento à possível esteira do Boeing da Gol cruzou o eixo no momento, vento 1,40 graus com 18 nós, decolagem autorizada, até o José Serra. Controle de Salvador, Rio 5975, possibilidade de voar para ti? É, eu só não autorizei ainda o Rio voar direto a Bucu, porque eu tenho um tráfego ao norte alto e descido, e o senhor está passando o nível 6. Vamos cumprir a saída, porque daqui a pouco eu vou lhe autorizar a encurtar a trajetória, tá bom? Tá bom, obrigado. Libere pista direita via Foxtrot, chama solo 21, decimal 1. Foxtrot, solo 21, decimal 1, Gol 1092. Ah, Romeu, até o direito certo, declarando os 4-1, à direita, corredor axé, chame controle, 120, decimal 8, até a volta. Alfa Juliette 5, Gol no 092. Santa Romeu, até a Juliette Serra Torre. É a torre. O tablet de terra, escuta. Decolado aos 4-1, chame controle 120, decimal 8. Transfere controle 120, decimal 8, grato. Alto Salvador, Golo 649, para o táxi. 46 a bordo, 46 a bordo. Golo 63, na hora de 15, alternativa confirma. Direita via Índia no ponto de espera 2895, ajuste altímetro 0020, Gol no 649. 0020, sim, atualizado o táxi, ponto de espera 0029, Gol no 649, bom dia. Certinho, na radial 242, está sendo na Delta e 08 no top. Positivo, autorizado. Informe livrando a zona de controle. Informará livrar a zona. De controle, hotel de ação. Rio 5975, direto a Bucu. Direto a Bucu. Obrigado. Autorizado por estacionamento, chama para o táxi. Autorizado por estacionamento, chama o táxi, azul 4234. Salvador, meu nome é Fato Rosa. Gol no 649, LR, mantém a pistola zero. Gol no 649, LR, mantém a pistola zero, no 649. Rio 5975, voando a Bucu, chame Recife 12685. 285, graças para trabalho. Decolagem autorizada, pista no 001, 40 graus, 149, ajuste altíssimo 021, 1021. 021, e autorizada linha decolagem, pista no 0, 1649. Foi pro 4981. Positivo, quero desculpar, azul 4981, desça para 5000. 5000, 4981. 10, Taubaté, Nael Lisa Mótiva, 5112, seu transponder, 1208, eu controle, voo no 759. Correction para posicionamento, no 759. Está pronto para o pushback acionamento, no 06. O solo, voo no 092, aguardando instruções aqui, está sem balizador na 5. Gente, formarei para aero. Obrigado. No 759, posição 62, autorizado pushback, chama para o táxi. Livre, chama táxi, no 759. No 649, declara os 46, chame controle Salvador, 1920, decimal 8, boa viagem. Alô, Salvador 1208, bom dia, tá na 649. Salvador, número 649, bom dia, tá o Leda Bideve. O número 649 é o controle, é contato radar após 2000, foi Leda, Leda Bideve. Após 2000, Leda, Leda Bideve, tá no 649. 4234, pronto para o táxi, está com 119 a bordo, 3 horas e 30, alterna marcha. Táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 020, azul 4234. Direito, ponto de espera 1895, 620, azul 4234, bom dia. Bom dia, azul 4234, pode estar pronto. Bom dia, azul 4234. Autorizado, né? Decolagem no 0, né? Turno 30 graus, 129, ajuste altímetro no 02. Tá uma pequena variaçãozinha, 1020.9 e 1021. Por enquanto, 1020. Alinhagem de decolagem autorizada. Autorizado, alinhagem de decolagem 1020, azul 4234. 930, pronto para a cópia. Confirmo. Autorizado Recife, nível de voo 290, conforme rota do plano de voo. Subida Pucca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda. Código 5107 e o controle no 20.8. Autorizou Recife, conforme 290. Decola curva esquerda no perfil da Pucca Aracaju, chamando 208, 5107, ao transponder do 3830 da terra. Correto, chama para posicionamento do 3830. Tá bom. Pistão no zero. Ali em Mabel no zero, no 759. O nível que tem o proposto aqui é o 105, seria corredor, os corredores visuais inicialmente. Sim, só um minutinho, vou verificar aqui no sistema. Prisão de LS, o azul 491. Zulu Novembro, pronto para a cópia. Autoridade Porto Seguro, nível de voo 040, via Golf 677. Subida Coral, curva direita, pistão no 7, código 0273 e o controle no 20.8. Não, 06. Ajão 06, até Itapuá, guarda de transferência. É. Azul 4234. Azul 4234, controle, está em contato com o radar, prossiga como autorizado. 4234. Chico, controle no 208. 45, confirme PLB, por gentileza. 04 a bordo, estacionamento, táxi, decolagem, agora 14-118-95, é que eu estou no November. 120.8, 02 OPB, confere? 03, senhor, está com 2 horas de autonomia agora na hora mesmo. 03, controle Salvador, é o Guardião 06. Guardião 06, controle, prossiga visual, chame na final para pouso em Ondina. Chamará em Ondina, 6. Correção, 1759, decolagem 3 horas, 0 vento 130 graus, 1-2-9, ajuste no 0-2-0. Brilho Azul 4234. Prossiga. Poderia fazer a subida Pucca Jamo Transição Zumbi? Pucca Jamo, estou ciente da solicitação. Decola o 55, chame controle 120.8, boa viagem. 208, obrigado, dono 759. Controle Salvador, bom dia, gol 9759, decolou da El, cruza 1500. Gol 759 é o controle, contato radar após 2000, voo em Leda, Leda Motiva, suba sem restrições. Ok, após 2000, Leda, Leda Motiva, subindo sem restrições, gol 9759. Azul 4981, 3 milhas para o marcador externo em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame a torre 1-1895, Azul 4981. 1-1895, obrigado. Azul 4234. É, se escuta. Recife não aceita após Jambo voar Zumbi. Voe Puca, Jambo, Aracaju. Sente falar. Bom dia, o Azul 4981, estabilizado ILS.